Fase 4! Taca esse solinho aí, porque eu cheguei. Isso é fase 4, piseiro! Estourou! Vem comigo! Sabe, eu confesso que eu gosto de mexer. Mexer com sua cabeça, te fazer enlouquecer. Não grude, tô na pista, vou curtir esse bailão. Beber com minhas amigas, eu só quero que é bom. Engula seu ciúme, porque hoje eu vou dançar. Essa noite eu tô solta e é assim que eu vou ficar. Mexendo, mexendo, hoje não paro de dançar. Mexendo, mexendo, ninguém vai me fazer parar. Mexendo, mexendo, eu vou descendo até o chão. Mexendo, mexendo, não fique com ciúmes. Não, mexendo, mexendo, hoje não paro de dançar. Mexendo, mexendo, ninguém vai me fazer parar. Mexendo, não fique com ciúmes, não. Mas que solinho gostoso é esse? Tá pensando que vai me fazer parar? Ele que lute, viu? Sabe, eu confesso que ela gosta de mexer. Mexer com sua cabeça, te fazer enlouquecer. Não grude, tô na pista, vou curtir esse bailão. Beber com minhas amigas, eu só quero que é bom. Engula seu ciúme. Hoje não paro de dançar. Mexendo, mexendo, ninguém vai me fazer parar. Mexendo, mexendo, eu vou descendo até o chão. Mexendo, mexendo, não fique com ciúmes. Não, mexendo, mexendo, hoje não paro de dançar. Mexendo, mexendo, ninguém vai me fazer parar. Mexendo, mexendo, eu vou descendo até o chão. Mexendo, mexendo, não fique com ciúmes. Não, tentei não causar ciúme, mas causei. Aqui é fase 4.